但还没有还没有什么重视关键。 基本上没有没过。 破裂是非常单纯的基本上这个节目的开始就结束了。Estamos no ponto de descida, estamos no ponto de descida. Ok, para a descida, preciso que tente contato com o Recife em 12545, alternando 2005. Romeu Golf. 2545, 2005, grato, Romeu Golf. Fala, Fernando. Vitorinho de Juliette. Frequência livre 2345, informe o retorno. Paulo Salvador, boa tarde. Bom dia, 5544, livrando a sua escuta. Bom dia, Alfa, Juliette, portão, posição no 4, 5544. Alfa Juliette, posição Controle o papapá, de alemães, poderia já dar pra gente a prova, posição CARI? Afirma, está autorizado, posição CARI, Alfa de alemães. Alemães. Via 311, decola ao 01. Mantenha pronta 3000, chamando o controle agora em 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado, até mais tarde. Salvador, é o gol no 397, muito bom dia, na posição número 3. Está pronto para a contabilização para São Paulo, solicitar 360, ciente da Oscar. É, confirmando, gol no 93. Com 397 agora, para São Paulo, Congonhas. Gol no 397, confirma... Do plano. Só a minha 13 não. Tá bom, chama mais fora então. Que os dois minutos tá chegando de tempo. Ou no 3. Ok, eu chamei muito cedo, obrigado. Confirme? Lima Zulu Golf, efetue contato com Recife em 288, alternando 260. Demarque autorizado 2000 pés e o ILS Zulu para 28 em forma estabilizada. Positivo, 2000 pés, livre LS, Zulu, informação estabilizada, Alfa Cali Mike. Controle 4 com fino. Só com o sinalizador. Controle da China 63 no 1. Liga. Após árvore, pode coordenar, manter a prova para interceptar a aerovia, para a gente só virar, curvar direito na prova de elétrico. Tá, mas em virtude da configuração dos tráfegos aproximando para Salvador com a pista 28, a chegada a Cari, acho que vai se tornar um conflito, mas vamos tentar. Muito obrigado. 2 mil pés, estabilizando o curso do Lockio Alpha Charlie Mike do ILS Zulu. Alpha Charlie Mike, complete a aproximação, chame Torre 1 no 8, decimal 612. 8612, agradeço. Torre Salvador, muito bom dia do papapapá Alpha Charlie Mike. Charlie Mike, ajuste no 0 no 5, reporte curta final, pista 28, vento 230 graus com 10 nós, 10 nós. Charlie Mike, reportará a curta final do 28, mal capa vista. Zuno 1, como havia dito, em virtude de tráfego aproximando para Salvador, deverá manter o rumo de Elefa. Sem problema, o 63 Zuno. Papapapa Charlie Mike com o campo à vista, final da 28. Charlie Mike tem livre pouso na pista 28, vento 240 graus com 10 nós, com 10 nós. Papa Charlie Mike, livre pouso 28. Papá Romeu, Romeu Negoa, com definitivo, com a informação ótima. Está cruzando agora 195 para uma distância de ré, eu tenho que usar para aquela informação. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga em condições visuais, descida para 1.500 pés, estado 1.095, direto para Ipe. Pede para 1.500 pés, na ponte Paripe, Romeu Negoa. 6319, chame Recife 288, alterna 260. 288, secundária 1260. 260, obrigado. Cinco zero. comunicação, desça e mantenha o 050, chegada Karen. Identificou 050. O INS qualquer, né, amigão? Procedimento de uso é o ILS Zulu. Caso tenha condição de efetuar o ILS X-Ray, posteriormente será autorizado, se solicitado. Tranquilo. A gente tem remetido aqui no SMS do Yankee, pode ser? Afirmativo, bom dia, Patiano Mike. Ótimo, bom trabalho, Mike. Poxa, 6250 vai prosseguir na chegada Karen, em Usan, vai interceptar o localizador para o ILS Yankee, então. Combinado, muito obrigado, então. Foi 118, 6212, para o cruzamento, Alcione Mike. Alcione Mike, quem que é a porta na Quebec e na Torre do Guarulhos 360 via Pessoa do Zuno, está autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída arbor, eleva, hoje no curva, decola 28 com curva à esquerda, saída arbor, eleva, controle 119 decimal 35, aciona 5571. Decimal 35, 193. Voa no 397, pronto, copa. Com 397, pronto. Com 397, 360 São Paulo, via Pizulu no 0, autorizado. Decola 28, curva à esquerda, saída da El, lei da bridge. Controle 119, decimal 35, acena 5005. Autorizado, 360, Pizulu 190, decimal 28, Dael Leda Bridge. 1935, controle saída 5005, transporte camarema, quando pronto para o curso de adicionamento no portão 3. Não entendi, sua transmissão foi muito baixa. 0, desvia à direita, informações. Ah, copiado, desvia à direita para evitar formações, está livre. Ah, legal, valeu, amigão. também 2735 até o 45, Hotline Mike, então bom dia. Valeu, Romeu Romegô, está passando agora a 3 mil pés, possibilidade de manter 1000 pés para a aproximação da 17, senhor? Está mantendo, desde que mantenha assim condições de lá, um número de pés estará autorizado. Atenção, desce para 1000 pés, Romeu Romegô. Sendo para 1000 pés, na prova rotatória, informe e visou para o campo, Romeu, Romeu Golf. Venha estabelecer 1000 pés. Na prova rotatória, reportará visual, o Romeu. Retornou para a Cali, 6501 da Ocean. Gente, 6250, desça para 2000 pés, ajustado no 015. 2095, 6250. Romero Gol passou Paris, completamente visual, só no 7, na porta rotatória. O meu Golf com completo agora com a torre em 1862 para ingressar no circuito de tráfego. 1862 Semará, Romero Gol. Bom dia, porta Romero, Romero Gol, passou Paris na porta rotatória, só visual com o 7, mantendo a 1000 pés. Bom dia, Romero Golf. Reporte curta, final de 2 milhas, pista no 7, o vento 230 graus com 1 no 0 nós, com 10 nós. Essa pode era a curta final da nossa época, Romeu Golf. B250 está autorizado, LS Anker, Poscari prossegue para o Zão, interceptará o localizador e completa o final do, daquele procedimento. Pode ser o 6250 da Oxalé. Romeu Golf, está na final da nossa sede, baixar travado. Romeu Golf, livre pouso, pistão no 7, o vento 250 graus, 250 graus com 1 no 5 nós, com 15 nós, ajuste agora 1 no 0 no 4. É, Romeu Golf, livre pouso no 7. 322, informe estacionamento. Para a direita, Aerostar, seu bom dia, Romeu Golf. Identificação, desça e mantenha o 090, chegada Karen. 090, identificou, chegada Karen, 260. 490, correto, reporta push, 5595. Confirmando a intenção de voo. Oxenai 6250. Oxenai 6250, complete a aproximação, chame turno 1 no 862. 183, obrigado, amigão. 286? 286, isso, bom pouso até decolar, comandante. Chuvona aqui na final, valeu. 397, posição 3, puxa o deck para na meta. Autorizado, pushback sonar, reportáxi, o corno 397. Autorizado, chamaremos táxi, 397. Ok, o Mike Kilo decola então, pista 17, na frequência da torre, 198, decimal meia dúzia, e aciona 0201117, Mike Kilo. Cogindo 0117. Confirma que você é a bordo? Gente, seu nome é táxi 2862 no pátio 4, Max. 250, tem livre pouso, pista 28, vento 240 graus com 09 nós. Livre pouso 28, né? 250, obrigado. Aqui é Coquilo, ajuste no 0 no 4, prosseguindo. Aqui é Coquilo, chame táxi.